meu poeta, nosso poeta Dorgival Dantas, e também o mago mais estourado do Brasil, meu amiguinho Luan Estilizado. Luan, inclusive Luan, falou que vai amanhecer o dia aqui hoje. China CDs, Pequinho Gravações, Kellyson Gravações, Injetec, Roberto em Ninho 96 FM. Porra, o jabá aqui hoje está grande aqui. Essa arrumação do Luiz, esse modo de jabá aqui, essa. Não sai nem um vintém aqui pro cantor. Valendo! Pra perceber o quanto. Foi você que botou esse nome aqui? Esse modo de coisa aí, não? Jabá? Ainda te amo.